confirmado. Domingo, 15 de dezembro, o segundo Retrô a bordo. Uma festa diferente com o Príncipe Negro Retrô. Tocando na Balsa Amazonas 2, direto para o Caripi. E mais, Luxon, DJs David, Nil, Larriba, Anderson Melo, Rally do Samba e Pirata Show. Vendas R.A. Boutique, Ana Bolsas e Boutiquim. Informações 984431869. Segundo Retrô a bordo. Domingo, dia 15 de dezembro. Príncipe Negro Retrô, uma viagem no tempo. Ontem eu vi você, em sonho, no sonho. Ontem eu te beijei, no sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Um, dois, três! Poder te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar meu sonho. E a nossa Legião Retrô, hoje vai curtindo a nossa forra, é a forra do Retrô, e as mulheres não pagam a noite toda. Olha que hoje é 10 mulheres para um homem. E aí? Alô, Carlinha! Meu parceiro Vini, lá da Vini Veículos, aqui com a gente. Alô, Vini! Fica só relembrando, hein, meu irmão? Você não me amou, você me... Alô, Gabiru! Aí dá valor! Eu me jogava aos teus pés. Se joga. Meu parceiro Serginho, lá da quadra da prefeita, aqui com a gente do Guamá. E a primeira dama aqui curtindo, um abraço! Eu me jogava aos teus pés. Fazia juras loucas de amor, eu delirava de prazer. Todas as vezes que você me amou, mas agora infelizmente meu amor acabou. Pois meu coração não sente mais saudade, mas agora infelizmente meu amor acabou. Pois meu coração não sente mais. Edilson, suas melhores! 3, 2, 1, vai! Eu tenho medo deste sonho acabar. Edilson, você fogo, céu, a terra e o mar. E o Pepe com a gente lá de Macapá. Aqui com a gente, obrigado, Pepe. Meu parceiro Giovanni, a nossa Pop Red aqui com a gente. A primeira dama, tá todo mundo aí, meu irmão. Deixa eu te amar. Deixa eu te amar. Não me faça sofrer. Deixa eu te amar. Eu nasci pra você. Meu parceiro Fera do Rock, aqui com a gente, alô Fera! Lá da Pizzaria Prime, aqui com a gente, alô Fera! Nosso amigo Rodrigo, lá do Ninho do Gavião, chegando aqui com a gente, ele e a sua esposa Josi também, toda a galera do Ninho, alô garçom, traz cerveja, traz mesa, pra galera do Ninho aqui do lado! Os brothers Edilson e Edielson. Tanto amor invadindo o meu ser. Venha com teu beijo. Deixa, deixa, vai. Me envolver. Deixa eu te amar. Não me faça. E o meu parceiro Farofa. Deixa eu te amar. Tá com a gente, alô Farofa. Eu nasci pra você. Vindo Arte, aqui com a gente, cara que dá o trato aí pra cabeça dos irmãos Edilson e Edielson. Inclusive, eu cheguei hoje na casa dele 10h30 da noite, dá teu jeito. Não pode acabar. Bora, Palácio! Negro. Você pode acreditar, o som da galera se faz você balançar, você se soltar, um som que mexe com seu coração. DJ Edilson, DJ Edilson, o som da galera ditando com o bom. Diz aí, qual é teu som? Meu parceiro Jorda aqui com a gente. E a nossa amiga Mega Light. A nossa estilista aqui com a gente. Ontem foi bagulho doido. Começa aqui, ó. Meu diário, tempo não quer passar. A nossa amiga Simone, a nossa amiga Andresa aqui com a gente também, tá no Príncipe. As meninas do Guamá. Para Andresa! Ai. Eu sei que nunca mais vou. E aí, equipe Seca Freezer! Com a gente. Eu juro, nunca. Hoje vão secar tudo, né, garoto? Me iludi, amor. E estou sofrendo por você. Meu parceiro Tarcísio, presta atenção. Já tá aqui com a gente, bem na frente, do jeito que ele dá valor, do jeito que ele gosta. Alô, Tarcísio! Só não vai cobrar ninguém hoje aqui, pelo amor de Deus. Bora, cumprido! Traz a cerveja do homem! As estrelas perderam seu brilho. Até chorar comigo, quando eu me lembro de nós dois, é tanta solidão. Não deixe nada pra depois, escute esta canção do nosso lindo amor. Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer. Yeah, yeah. Eu juro, nunca mais vou me apaixonar. Eu passei no grande som aqui com a gente, curtindo o retorno. Obrigado, meu irmão. Mais uma vez pela sua presença, pelo carinho, valeu. E leva um abraço lá pra Barriguda. Alô, Brinda! Uma canção que fala de amor e paixão, oh, oh, oh. Sem perceber meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Eu escutei uma canção que fala de amor e paixão, oh, oh, oh. Sem perceber meu coração dispara. A canção que tocava lembrava nós dois. Se liga aí, vai! Pode som tocar meu coração. Quero ouvir falar do meu amor. Quando eu escuto essa canção, toca no fundo do meu coração. Abre esse coração aí, vai. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca aí. E de Elson. Quero ouvir nossa canção de amor. Tudo que pensei pra nós foi tudo em vão. O nosso amor, DJ Ellison, toca. Da viagem. O som que encantou me fez balançar toda a multidão. nossa amiga Cláudia aqui com a gente. E a Sandra também. Curtindo o retorno, obrigado. Qualidade digital em primeiro. Diz aí qual é o som! Esse primeiro é sucesso e faz a galera dançar. É o som que agita. Da Retro! Esse primeiro é sucesso e faz a galera. O Cabeirão! Alô, Camarão! E o Thiago da Vileta aqui com a gente. Um abraço! Toda vez que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou o maluquinho por você. Do jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega pra gente pra você dançar. Príncipe Negro, o som que faz você lembrar de... Passando um filme, né, filho? Isso aí, meu parceiro Marcelo da Ópera. Aqui com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo carinho, meu irmão. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Príncipe Negro Retro. Seu amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Que eu escuto, sinto o corpo estremecer. A verdade é que eu sou um maluquinho por você. Do jeito todo carinhoso, tão gostoso de tocar. Se entrega a paixão que faz você dançar. Príncipe Negro, Príncipe Negro. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. E no comando de quem de eu sou e de Nelson vão tocar seu coração. O som que faz você lembrar de alguém. Uma paixão. Eu sou Edilson, vou tocar seu coração. Sinta esse amor, vem balançar. O som que encanta o Pará. O show de som vai começar. Príncipe Negro vai tocar. Eu manda ver. Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. E o seu olhar nada é igual. Quando eu... Posso passar no cabeção. O João do Frangão aqui com a gente. O Alzi também, alô, Romão. Os veteranos da 20, peso no retrô. Fala, Abraão da Nike. Ela só quer brincar, né? Separar você de mim não vai. Te liga aí, vai! Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. Meu amigo Guilherme, aqui com a gente, o assessor aí do prefeito. Juntamente com o Tonzinho. Sempre aqui no Retro, obrigado. Já já tem saudade. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. Ela faz e vai passar. Ela só quer brincar de mar. Quer separar você de mim, não vai. O DJ que coloca a galera pra dançar. DJ Edielson é adrenalina total. Meu parceiro Nil, saudade. Aqui com a gente, obrigado Nil. Tá curtindo o Retrude no Palácio, valeu. Olha a viagem! Quero te dizer te amo. E esse amor foi tudo que eu te dei. É Guária da Sudã. Lembra aquela noite que eu te vi orla. E era assim, ó. E a gente mandava. E a galera fazia. Olha o C pra cima aí. O Vini lembra, né, Vini? Neguinho da Combaju, olha o neguinho. Negro. Relembro aquela noite que eu te vi por você. Eu me apaixonei. Como te amei. When you said yes, eu vou. Junto com Ciccone. Eu sei por ele eu vou me apaixonar. Junto comigo você vai. Edilson e Edielson. Bora dançar! Meu parceiro Richard, aqui com a gente, chamou Richard! A Marcinha também, ela é do Furacão Sonoro. Aqui no retorno, obrigado, meu irmão. Bora, meu parceiro Gabiru! Eu tô com sede. A nossa amiga Maria, aqui com a gente, alô Maria! Nossa amiga Maria, curtindo o Retrô. Valeu, Maria! E a Socorra Poderosa tá com a gente! Aí, ó. Seu compositor, do seu corpo escultor. O Fabiano aqui com a gente, o Fofinho e o Antônio. Um abraço pra vocês curtindo com a gente. Viver um grande amor, sou seu escravo, eu sou o seu senhor. Sou do Retrô. Sou seu servo, seu objeto, disco voador. Sou seu sexo, seu incesto, seu filho, sou seu criador. E aí? Sou Adão, serpente, o transformador. Sou o eremita, o mago, e eu vago como um predador. Sou o centro do seu prazer. Sou do Retrô. Avassalador. Sou o que sempre... Meu amigo Adriano Santarém com a gente. Tá no Palácio dos Vales, obrigado, Adriano. Bora, Santarém! Oi! Ai, moral! Edielson! Bora botar pra cima aí! Meu parceiro DJ Marcos, o Febre de Belém tá aqui com a gente, cara. É, esse é considerado. Esse é considerado aqui pelo... E de eu só. Não para de olhar pra mim. Eu passei por lá ontem. Que surpresa, hein? Filmando. E assim? Eu acho que ela está... Tu olha muito, vai. Alô, Marcos! Alô, Gão, chega aí, o Gão. Alô, Gão. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. No som do retrô. Um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. O Edielson chegou. É nós. A onda agora é retrô. A onda agora é retrô. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de brega fique e lampada. Edilson. Eu sou o começo do show. Tem muita coisa boa pra rolar pra vocês aí, hein? Vamos dançar! Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. É DJ! Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá. Deixa de bombagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Agora, banda de roupa. Ai, moral, moral. Olha a viagem! Alô, Palácio! Desde muito longe me deixa louca. Agora vem ela. Meu americano me faz flutuar. Seu cabelo loiro, pele de seda. Olha, Gelson! Deixa eu mandar um abraço muito carinho, nosso amigo Júnior Mocegão com a gente. O Batistão Pop! Nosso amigo Bambam. Bambam Correia, lá da agência Pará Correia, com a agência pioneira do Marajó. Todos na companhia do nosso parceiro Vini, da Vini Veículos. Curtindo o nosso retrô no Palácio dos Bares. E as meninas, um beijo. Valeu. Lindo, lindo, loiro. Beijo, amor. Minha vida inteira eu quero te entregar. Vem te embora. Eu vou morar contigo em Nova York. Lá vai eu! My baby, I love you. Me dá só um toque que eu vou morar consigo em Nova York. I like my life. You crazy for me. My baby, I love you. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas. Ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite. Essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir. O Fabiano com a gente, o Fofo também. O Falão. Galera do Paraná curtindo o Redu, um abraço. E vai, e vem, e vem, e vai. E vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai. Falou, Amarelo! DJ Edilson. E o Amarelo olhou pra mim e falou assim, Edilson! Eu vim aqui só pra te ver. Bora! Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. Eu vim aqui só pra te ver. Ó, meu amor, eu tô ligado em você. Eu tô que tô. O meu coração já não suporta a solidão. Ficar aqui sozinho, só olhando pro salão. Não dá. Eu quero dançar com você. Meu amigo Nego Saudade, aqui com a gente, obrigado, Neguinho. Esse é o Nego Saudade da do Estado de Pão. Não desprezo, meu amor. Eu vim aqui só pra te ver. E vai virando! Edilson e Edilson! Príncipe Negro Retrô, a maior viagem de todos os tempos. Bora que quinta-feira tem butiquim, galera, quinta-feira! Baby, baby, a gente terminou, e agora o que restou? Só lembranças de um grande amor. Príncipe Negro. Baby, baby, você foi muito especial, mas que legal foi te conhecer. Agora te desejo mil felicidades, é de coração, é pura verdade. Você merece ser feliz com outro alguém. Meu parceiro Kleber, aqui com a gente lá no Siqueirão, fazendo mais uma vez uma visita especial. E quando ele chega aqui, aqui ele tem moral. Alô, Kleber! Kleber, o consultor veicular do Retrô, já está na área. Vem curar alguém que tem as qualidades que você tem. Que a família dela não se envolva um romance a dois. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Um abraço com muito carinho. A nossa amiga Lene Chocolate. A nossa princesa. A menina doce do Retrô com a gente. E a Claudinha estão aqui, olha só. Bora! Olha essa dupla! Sexta, sábado, domingo, segunda. Nossa! Mas que legal! Um abraço forte ao grande comentarista esportivo, parceiro Marquinho Belém com a gente! Tá na área, não, Marquinho? Frequenta do assíduo do Retrô. Meu comentarista esportivo dos melhores do Pará. Deu o chapéu pra esse cara. O homem entende de futebol. Quando estava com você, era tão gostoso, tão lindo seu jeitinho. Era carinhoso quando só você chamava o meu nome pela cor. Isso é Príncipe Negro Retrô. Agora o que me resta. Agora sim, papai. É a Bruna e o William com a gente. Galera, toca da Santana. Onde tem aquele charque maravilhoso lá, né, pai? Esse é dois. Aí sim. Só posso te dizer que já estou legal à procura de uma mina muito especial. E essa mina, meu amor, não pode ser você. Você vem curtir com o Príncipe Negro. Vem de embora! O Retrô do estado do Pará. Bora botar pra cima, vai. Com os DJs, Edilson e Edielson. Edielson. Eu sei que vocês são bons demais. E aí? Outro amor. Canta bem alto, vai. Outro amor. Bora, meu Retrô! Bora falar de amor, hein? Afinal de contas, hoje tem muita gente apaixonada. Muita mulher apaixonada também aqui no palácio. Fala assim, ó! Pra se falar de amor, tem que se amar. E eu? Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outra. É assim a onda! Você vem curtir com o Príncipe Negro. Mentiu, me usou e não quer mais. Amigo John do Pop Head. 72 horas no Retrô. Um abraço pra você, John. Giovanni também, o Frank do Pop Head, toda a galera. Encontrar outro amor. Ou outro amor. Meu parceiro Filé também tá com a gente. Alô, Filé! Retro! É amor, é sedução, é Sandra. Sandra Aragão. Eu já vivi o amor. Alô, gordinho, chega aqui, gordinho. Falar. Gordinho da produção. Tudo que eu quero é me refazer. A nossa empresária Amélia está aqui com a gente, curtindo o retrô. Alô, Amélia! Você feriu meus sentimentos. Mentiu, me usou e... Amiga Socorro e a comitiva lá do Norte, sou saudade. Aqui com a gente, obrigado, Socorro. Meus sentimentos, oh, sei, outro amor vou encontrar. Outro amor. Outro amor. Outro amor. Dá-lhe de Elson. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Olha a saudade agora. Este seu jeito de me abraçar. Saudade! Este seu jeito de olhar pra mim. E de eu só. Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Príncipe Negro. Tanto assim, é por você. E canto agora. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria. Nosso amigo Galetinho com a gente da Rádio Cabaralho. Toda a família reunida curtindo o Redrão do Palácio, valeu. Bora, Galetinho. É por você. Pode dar confiança pro homem, não, que a gente fica chapado. Pode tudo transformar. Meu amigo DJ Nil, saudade, o cara é bom, meu irmão. Pode tudo. Tocando ou dançando, tá com a patroa na área, olha. Pode o mundo virar contra mim. Marcelo Marcelo da Ópera. Aconteça. Grande amigo da empresa Príncipe, obrigado pelo carinho, pela contribuição, mano. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Seu amor. Marcelo DJ David é tá aqui com a gente, curtindo o retrô. Nosso amigo Rafinha, homem da mídia. Obrigado, Bruno da Sprint. Alô, Bruno Sprint! Pido, pido de Alço, pido ladinho, só na moral. Não somos o maior, nem o melhor. Somos simplesmente o som da galera. Príncipe Negro. Patroa Ellen, um abração, carinho, cheia à vontade, dá. Canto, pode tudo transformar, pode tudo se perder. Hoje pode tudo. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja mal que for. Bora, Serginho. Cada dia que passar. Tô passando o Serginho lá do Guamá da Quadra Prefeita. Quanto mais seu amor. Coladinho, coladinho. Não me olhe assim desse jeito, meu bem, ninguém é perfeito, nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou, não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Edilson, fala comigo.

sonhava. Olha a nossa saudade! Especial, a nossa amiga Larissa aqui com a gente, lá do Ita, aqui com a gente. Alô Larissa, aqui no Retrô. Aí se garante. Que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. Saudade! Dali Retrô. Som do Retrô. Regelson, meu compadre Richard, lá do Furacão Sonoro com a gente aqui no Retrô. Com a minha comadre Marcinha no Palácio dos Bares, viajando no tempo. Alô, Carlinha, beijo. Esse é o Príncipe Negro Retrô. Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não me deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Teu ideal foi me abandonar. A onda agora é retrô. Sem o teu carinho, a lembrar sozinho todo nosso amor. Tão só pela noite escura, cheio de amargura, a chorar. Minha dor, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh. A nossa amiga Kelly aqui com a gente, curtindo o Retrô hoje no Palácio. Obrigado, Kelly. Empresária Kelly, a mulher do pescado. A nossa amiga Lili também aqui com a gente. Alô, Deli! Tá com a gente, curtindo o Retrô. Valeu, um abraço especial dos irmãos Edilson e Edilson. O som que é a nova sensação do Pará. Príncipe Negro Retrô. Meu compadre Richard, lá do Fundo da Consolada com a gente, Richard. Meu, galera que vem lá do Quequê aqui com a gente, curtiu o Príncipe no Palácio, fica à vontade, mano, tá em casa. Bora, meu compadre Edilson, maninha de Elso, parceiro rebelde, maestro da saudade. Festa bonita, maravilhosa, como sempre. Príncipe Negro, quando chega aqui no Palácio dos Bares, faz essa lotação total. recorde de público sempre aonde vai. E a gente só tem a agradecer. Obrigado pelo espaço. Os maninhos Edilson e Elcio, parceiro rebelde, que estão aqui, o DJ Richard Prime do Furacão Sonoro. Bora, parceiro! Sem o teu carinho, a lembrar sozinho. Só abraçar minha família Prime, nossa amiga Rosana da diretoria, a minha amiga Vitória, essa veste a camisa do Furacão Sonoro. Cabecinha, grande parceiro, a minha lourinha digital. Grande abraço a vocês. Alô, Lu. A chorar. Gando Furacão Sonoro, valeu. Minha dor. Amiga Letícia, a nossa doutora do amor com a gente no Palácio, obrigado pelo carinho. Manda um beijão pra Thaís e a Larissa, as meninas da Fuga no Redrô. Eu vou levar por nosso amigo Camarão e o Thiago da Vileta. Alô, Camarão, alô, Thiago. Obrigado, Abrão, da Nike, nossa galera. Que te deixar agora, mas volto um dia. Obrigado, parceiro Júnior Mussegão com a gente. Meu amigo Batistão, pop na parada, bora Batistão. Esse aí já conhece o Retrô. Meu amigo Bambam Correia, o homem da agência Pará Correia, a pioneira do Marajó, tá no Retrô. Tá com o vídeo e tá em casa, hein? Aqui. Mostre o seu melhor sorriso, pois assim vai ser preciso pra que eu possa ir em. Só lembrando a galera que quinta-feira, véspera do feriado, vamos estar lá no Botequim, gente. Cerveja 50 centavos até meia-noite. Depois de meia-noite, cerveja um real a noite toda, hein? É a cervejada retrô, quinta-feira, lá no Botequim. Aí na sexta-feira, é lá na Estefa! Mas falta um dia na alegria plena pra ver contigo a aurora mais serena. É príncipe. Por Deus, Xanira, eu te juro, eu não queria, mas já é chegado o dia. Olha, empresário é o melhor! Não é pra largar! Não é pra largar! Domingo, domingo, domingo. Dia 24 de novembro. Aniversário do Sítios Bar 3.0. Convidada especial, a melhor aparelhagem de saudade no momento. Príncipe Negro Retrô. Príncipe Negro Retrô. E mais, banda Fruto Sensual. Participação, DJ Neil Saudade e os DJs Júnior dos Sítios e o DJ Diego. Início 18 horas, ninguém paga até 20 horas. E mulheres não pagam até 21 horas. Essa família Saudade vai invadir.